baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. O garoto alucinado do Pará é DJ Lidielson, manda ver. DJ Lidielson, o DJ que inova e faz a alegria do povão. Banda 007. Arrepia, DJ Lidielson, manda ver. Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Meu brother, DJ Lidielson, arrebenta com a concorrência, garoto. O meu plano não era me apaixonar, mas você sorriu pra mim e estragou tudo. Tudo bem, preciso me adaptar, nunca fui de me entregar, amizade eu sei que não dá. Sempre te observei mais de longe, e no cinema meio tímido te abracei. Você me disse, olá, tá tudo bem. Como está bem se toda hora eu penso em você? Não é um sentimento banal, isso pra mim não é tão normal. Eu quero ser teu amigo, eu vou ser teu namorado. Não.

Essa é a galera do Pará! Alucinadas. Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Safadinho, te jogo na parede e te empurro. O DJ que arrebenta. Khamsun laysa lahunna kaffara. Oh, meus mano, bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. DJ Lidielson, o DJ alucinado do Pará. Alô, Beraldi. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Comando de Regi Renan e o Adriano. alucinado do Pará. Alô, DJ Lidielson! Sacode, estremece a galera do Pará! Santo nunca fez nada demais. Vou bem ali bater um papo lá no canto com Dalan e Josias e Rafael Cassiano. Aonde é que tu vai? Aonde é que tu vai? Vou curtir com a família J Hi-Fi. Endoida, endoida, endoida, endoida. Endoida, endoida, endoida, endoida. Aonde é que tu vai? Aonde é que tu vai? Vou curtir com a família J Hi-Fi. Inédita do Pará. DJ Betinho Isabelense. Nah. o DJ alucinado do Pará. Manda a R2, a nova batida do Brasil. DJ Didielson, o DJ que está conquistando o Pará. Eu me sinto tão distante, toda vez que eu me lembro do que aconteceu, do que aconteceu. A gente era tão feliz, mas o destino quis assim. Você irá voltar. Talvez um dia você vai voltar. Vou escrever uma canção pra juntar teu coração ao meu, na esperança de você ficar. Talvez um dia você irá voltar. Talvez um dia você vai voltar. Vou escrever uma canção ao meu, na esperança de você ficar. Manda a R2, a nova batida do Brasil. Arrebenta com a concorrência, garoto! Show! Cowboy, DJ Big Leandrinho, boy!

moleca, até lá e pra cá. Afasta-se, o DJ Didi Elson chegou para comandar sua festa. Gira essa moleca pra lá e pra cá, bora recordar, o look som vai tocar. Passadão marcante, tecno fast brega, o que marcou você, a gente toca na festa. Essa sim é a parada, look som é da moça. O agita com a gente, nossa onda é diferente, no Guamá, que manda é o potente. A gente, nossa onda é diferente. No Guamá, quem manda é o potente. Passadão marcante, tecno fast brega, o que marcou você, a gente toca na festa. DJ Ico vai tocar, pra galera delirar. DJ Thiago e Paulinho Calado trouxeram essa onda que vem do passado. Isto é brega, brega, brega. Isto é brega. É DJ Lidianson, o DJ alucinado do Pará. Bora tremer e bota todo mundo aí. DJ Lidianson enlouquecendo a galera com suas batidas alucinadas. Eu bebo todas é porque tem muito dinheiro. Canta aí, bailarina! Não dá em nada, não dá em nada. A moral é o badala. Não dá em nada, não dá em nada. É a GDI na parada. Galera da inteira, tudo é festa. Altos amassos, tô curtindo a minha mulher. De Magalhães barata, agora é do badala. A mesa tá lotada de uísque gelada. Isto é brega.

Gelson, o DJ alucinado do Pará. Bora, batidão. DJ Lidielson, o alucinado do Pará. Arrebenta com a concorrência, garoto! Pra cima, garoto! Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver um grande amor. Não conheci o que é paixão. Mas você, sem nem ao menos perceber, foi me ensinando o que é amar. Vivendo em outra dimensão. Sinais eu te dou. Zero, zero, sete. DJ Lidielson, o DJ que arrebenta. Brasil. Eu sei, e não sei viver sem o teu amor. É em vão, eu sei, essa paixão me faz hoje quem sou. Pra não chorar, tento mudar os meus pensamentos. Mas essa canção, quando tocou, lembrei de você. DJ Mary, é o show que eu prefiro. Beber com excesso na cobertura vai ser loucura. minhas migas, bora pra fuga. Eu vou chegando, roubando a cena. No Moraes, o som de Bacarina. É o Moraes e a família Playboyzinhos. É de Vila do Conde, vai só no talentinho. Ei, ei, ei, ei. Eu sou fã, eu tô pra aqui.